meu irmão, os boy in Dutcher. Tão em choque, baixaram o som da Hunter. Colei no sapato, na humilde, pedi licença. Cheguei na portaria, na mesma paciência. Pedi pra chamar por alguém, e o João nem. Pelo interfone diz que não tinha ninguém. Ganhei os bicos tudo assim medindo, demonstrando descontentamento através do sorriso. As tia atravessando pro lado sentindo alívio de não ter ouvido assalto. No seu ouvido dá pra ver um outro universo luxo que tanto rico semeou. Colo inseguro, confuso, busco a certeza pra vida. Vitória, a glória de quem tá na corrida. Sem futuro, o presente na minha concepção. A dor e o sofrimento regem uma união. Comum pra mãe que perde um filho na caminhada. Pro pai que abala o alicerce da casa, voltei pra trás. Olhei pro céu, vi quanto Deus é bom. O mesmo céu, o mesmo sol, sem acepção. O amor, perdão, a compreensão que existe. Rende-se as vitrines ao luar do eclipse. As pessoas se dividem entre os bens que têm. Mata, morre, mas não é ninguém. O amor, o perdão, a compreensão que existe. Rende-se as vitrines ao luar do eclipse. As pessoas se dividem entre os bens que têm. Mata, morre, mas não é ninguém. Mar abre a janela, deixa o vento passar. Pede pras meninas entrar, que o calor tá de matar. Hoje o sol, o amor, não tá pra brincadeira. Brilha sem saber quanto cê tem na carteira. Assim que é bom, vamos armar a piscina. Liga o som, pra bagunçar com as meninas. Eu não preciso dos milhões, se que divide é o glamour. Que me impede, rei true, de contemplar o céu azul. O mesmo sol pra mim, eu pro boy na mansão. A mesma sensação pra todo mundo, hein, fião. Vai eu colar de Mustang. Portão se abre, na sola é sem massagem, aquisição você sabe. Faz uma parte true, né? Que cola sempre impressionado com seu bolso, com os carros, corrente, acepção. Que se disfarça na estética, as bombas muito louca. A cerca elétrica vê nós aqui, tirando uma onda. Feliz por tá dentro de uma piscina de lona. Lembrei dos condomínios, da fita do João. Mesmo céu, mesmo sol, amor, sem acepção. O amor, perdão, a compreensão que existe. Rende-se as vitrines ao luar do eclipse. As pessoas se dividem entre os bens que têm. Mata, morre, mas não é ninguém. O amor, perdão, a compreensão que existe. Rende-se as vitrines ao luar do eclipse. As pessoas se dividem entre os bens que têm. Mata, morre, mas não é ninguém.